inteligência do sistema infernal. Tem repórter de jornal que faz do seu programa um perfeito tribunal. Aponta o dedo na sua cara, ditando apelidos, vagabundo, maconheiro. Te chama de bandido, fala que eu saí do sistema carcerário. Ex-presidiário tem que ser exterminado. Detenção é o inferno, cercado por muros. Só conheço só um santo que esteve nesse mundo. Mas aonde existe trevas, a humildade alcança a luz. Cristo não devia nada e carregou uma cruz. Aqui no mundo, nada é perfeito, muita coisa é escondida por trás do dinheiro. Filho de político envolvido com tráfico de drogas. Aqui no Centro-Oeste eu tenho as provas. Calote lá no bag, na Selg, calote na Caixego. Mas persistem em criticar quem não tem condições de comprar um par de chinelo. Passei uma data pelas ruas o bastante pra saber. Direitos sociais não foi feito para mim, não foi feito pra você. Cidadania é palavra pra boca da elite. Carreta importada, roupa de grife. Meu estilo sempre foi esse, justiça pra rimar. Se o mano arrependeu, outra vida. Quer recomeçar? Quem sou eu, quem é você pra julgar? Inocente ou culpado? Atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Pode vir, fariseus, que eu assino embaixo o conceito sagrado. O ouro e a prata é sabedoria falsa. O homem quer ser sábio, empenhorando a própria alma. Jesus sempre andou entre leprosos e mendigos. Eu nunca ouvi falar que Jesus Cristo era rico, que tinha um grande templo banhado de ouro, que cobrava pra orar pelo seu povo. Fique sabendo que tudo isso é ouro de tolo, que o preço é sua alma. Cuidado, parceiro, sabedoria falsa. O pecador lhe fala, limpa a alma, tira a máscara. Jesus me disse que quer te conhecer. Deixa o Espírito Santo interceder. Primeiro suspeito sou eu, o juiz é você. Eu sou o filho do padre que a favela viu crescer. O meu Deus não tem rótulo, não sou crente nem católico. Simplesmente cristão que luta pelo próximo. Quem é? É cada um, cada um. Sou sonhador, sou pecador, um ser humano comum. Será que é preciso eu comprar minha salvação? Será que Jesus Cristo não habita no meu coração? Será que eu sou digno de Cristo ou não? O juiz é você, então tira a conclusão. O ouro e a prata, sabedoria falsa. Tudo isso é consumido pela ferrugem e pela traça. O ouro e a prata, sabedoria falsa. O homem quer ser sábio empenhorando a própria alma. O ouro e a prata, sabedoria falsa. Tudo isso é consumido pela ferrugem e pela traça. O ouro e a prata, sabedoria falsa. O homem quer ser sábio empenhorando a própria alma. Assim está escrito. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alma que perece sobre a falta de esclarecimento. Onde meu conceito te afronta no momento que nosso país um novo rumo está visando. Sou contra o preconceito, sou tipo aquele mano que nasceu, cresceu e pelos homens afrontados. Em toda a sua vida ele foi aqui ousado, pois nunca escondeu a palavra da vida e o seu poder. Razão da minha vida, guia do meu proceder, que hoje me mostra uma nova proposta contra todo o principado. Pós-guerrilho do Senhor aqui emana o resultado. Não apenas um grupo e sim uma família pregando a verdade. Quem não conhece Jesus, chegue aí, é checkmate. Não é tarde, conheça a verdade, não seja covarde, respeite as vidas. Se faz parte da rima é porque está por cima de toda mentira, de toda maldade. Aí sociedade, acorda e veja. O homem é condenado pelo mal que semeia. Plantou ódio, colheu a dor, a morte, o sofrimento. Do luto, a vingança, da ganância de um projétil. Dispara acidental na dura fala do governo, que gasta com a justiça massacrando seus detentos. Juramentos e promessas, não, não, não trouxe a paz. Aqui sou testemunha, acompanhe atos verbais, relatando a verdade que massacra esse sistema. 2003, sistema trema. Só a PGO, só a PGO, só a PGO, só. Deus é justo, morou, pôs seu filho no mundo pra salvar o pecador que se nega a obedecer toda a palavra do Senhor em todo lugar. O mal se destaca, só criaca, ladrão do povo que se fortalece no globo. Guerra entre nações, entre milhões, onde Deus tá fora, o diabo impera, os infiéis pagarão por tudo isso na terra. Se cega pra verdade, acha que a TV e o rádio ilude, te confunde que nada. Você sabe o que é certo, só entra em errada. Diz que protege o povo do gueto de fuzil na mão. A R15 truta, não salva ladrão. Só Deus tem esse poder, sangue bom. Justiceiros transitam por aqui o tempo inteiro, parceiro. Julgue e mata por dinheiro, mas o lá de cima não é cego. Na lei do homem, o capitalismo é o reinado no mundo moderno. Na lei de Deus, rei dos céus, não deixa o filho humilde ser tratado como réu. Pois só ele julga e educa, não deixa o filho pra trás nunca. Sou crente, descendente, todo o ódio e rancor que o mundo me proporcionou. Mas nem por isso eu não pego tudo que ele me dá, pois nem por tudo se pode pagar. Sou pecador e tô ligado qual é o meu lugar.